E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do 60 Hz. E no episódio de hoje vamos falar sobre a COP26, que é a reunião da ONU dos vários países em prol do clima, né, para discutir ações, enfrentamento ao aquecimento global e diversos outros assuntos que interessam as questões climáticas. Ela tem acontecido desde semana passada, se estendendo até o final dessa semana agora. E vamos comentar um pouquinho sobre os principais pontos que foram falados até aqui, especialmente sobre o greenwashing, que é um termo que ativistas ambientais têm utilizado para criticar a COP26 que aconteceu esse ano. Então vamos entender um pouquinho mais, mas antes, por favor, deixa o like aí embaixo, se inscreve aqui no canal e compartilhe para quem você acha que vai gostar desse tipo de vídeo. Então vamos lá. Bom, como eu falei, a COP26 é uma reunião dos países integrantes da ONU em prol de discutir questões climáticas. Ela acontece anualmente já há algum tempo, né? Essa é a 26ª COP, e ela tem acontecido agora no início de novembro, se estendendo até o final dessa semana, que deve se encerrar ali no dia 12 de novembro. E nessa reunião, vários painéis, discussões, encontros de lideranças, de governos, empresas, sociedades civis e outras organizações que possam ter algum interesse em discutir questões ambientais. E nesse cenário a gente viu que algumas dessas organizações estão protestando durante a COP que acontece lá em Glasgow, na Escócia. Então o que acontece é que algumas dessas organizações, como Greenpeace, Fridays for Future, Amigos da Terra e Extinction Rebellion, têm se manifestado contra algumas ações dos grupos que integram a COP, né? Sejam empresas ou sejam governos. E um dos principais argumentos contra algumas coisas que estão sendo feitas na COP é o greenwashing. O greenwashing é uma palavra que tem uma relação com, por exemplo, whitewashing, que é um termo que se usa em outras produções, principalmente cinema, literatura, séries de TV e tudo mais, em que você pega uma obra que se passa em uma determinada região, seja uma região indígena ou talvez um país asiático, e você troca os personagens por personagens ocidentais, brancos, americanos e tals. Então você está fazendo uma limpa das etnias para colocar pessoas brancas. Isso é whitewashing. Aqui no greenwashing, a discussão é um pouco diferente. Aqui a ideia é que o discurso ambiental que está sendo proferido por empresas ou por governos durante a COP e outros momentos de discussões sobre o clima, elas vêm vazias. São discursos vazios em que nenhuma prática efetiva é colocada em pauta, ou projetos concretos. Então, por exemplo, um governo chega na COP, fala que tem a meta de reduzir até níveis nulos de emissão líquida de gás carbônico até 2050. Só que ele só fala isso, ele não fala como que ele vai fazer isso, com qual investimento que ele vai fazer, com quais matrizes energéticas, qual é o cronograma ano por ano, se ele vai taxar através de impostos, através de políticas de crédito de carbono, ou proteger florestas, aumentar a rigidez contra o desmatamento, sabe? Então, quando se fala de greenwashing, se fala de discursos vazios, em que projetos concretos não são elaborados e práticas efetivas muito menos são colocadas de uma forma que pareça que realmente vai ser feito alguma coisa, né? Então, não existe coisas concretas tais como investimento, leis ou cronogramas detalhados sobre isso. Então, por exemplo, um desses casos foi quando as instituições financeiras se comprometeram a destinar 130 trilhões de dólares a projetos de economia verde nos próximos 30 anos. Só que o que essas organizações ambientais dizem é que esse montante, ele não é suficiente, considerando que ele vai ser distribuído ao longo de 30 anos, ele não é suficiente para a criação de novas tecnologias e para efetivamente reduzir ao ponto que se gostaria as emissões de gás carbônico e outros gases causadores do efeito estufa. Então, é um exemplo de como você pode maquiar um determinado discurso ao dizer que você vai fazer esse investimento, mas não trazer um investimento que de fato seria suficiente para chegar naquele montante. Outra possibilidade, outro exemplo de greenwashing é a relutância de eliminar atividades relacionadas ao petróleo. Então a gente sabe que o aquecimento global é principalmente causado por combustíveis fósseis, derivados do petróleo ou carvão, tais como gasolina, diesel, gás natural e tudo mais. E o ideal para reduzir efetivamente da forma como se necessita, para evitar o aumento de mais de 1,5 graus Celsius até 2050, seria você reduzir a níveis de emissão líquida zero de carbono na atmosfera. Agora, uma das coisas que tem se tratado, né, com relação à COP e às discussões climáticas é que essa redução não está sendo devidamente discutida. Existe uma relutância ainda com eliminar efetivamente essas atividades, né? Muito se fala sobre, por exemplo, reflorestamento ou créditos de carbono, o que, claro, são medidas que são interessantes, mas o principal é diminuir as emissões de carbono. É importante, sim, você criar tecnologias para você reter carbono, você tirar o carbono da atmosfera, com certeza, mas o principal mesmo é reduzir as emissões. Outra coisa, o aumento dos investimentos no petróleo, né? Essas organizações detectaram que as instituições bancárias, financeiras, que fazem investimentos nos setores produtivos da economia, têm aumentado o seu investimento em produtores de gases de efeito estufa, né? Principalmente petrolíferas e outros emissores ou relacionados a essa indústria que emite gases frutos da queima de combustíveis fósseis. Então, quando a gente fala sobre reflorestamento e tal, ou reter o carbono da atmosfera, claro que isso é muito importante, porque você vai tirar o carbono que já tem na atmosfera, mas para isso você também precisa diminuir o carbono que vai entrar na atmosfera, né? Você não quer que entre mais do que já está entrando, porque já é muita coisa, né? Então, a ideia aqui não é continuar poluindo e fazer alguma ação para compensar essa poluição. Diminui essa poluição, que terá efeitos mais efetivos, né? Outro caso que tem chamado a atenção, principalmente aqui no Brasil, são os governos sendo questionados desse greenwashing, particularmente sobre o que eles chamam de pedalada ambiental. Quando eles falam de pedalada ambiental, significa mudar o cálculo da redução de emissão de gases causadores do efeito estufa, e você muda a base de cálculo que rege essa diminuição. Então, se você tinha uma base de cálculo e você fala, não, quero reduzir baseado nesse cálculo que eu fiz aqui, aí beleza. Só que se você mudar a base de cálculo, você perde completamente a sua base de referência, né? Então, é uma coisa que tem sido falada, principalmente no Brasil, que foi acusado de fazer essa mudança de cálculo, que através das discussões e dos acordos que se fizeram lá, parece que isso já foi revertido no caso brasileiro, mas que é uma coisa que a gente tem que ficar atento também quando se fala sobre reduzir os gases poluentes, porque precisa ter uma base única, né, mundial, global, padronizada, e que siga esse padrão, né, para que a gente possa ter uma forma de mensurar essas emissões bem mais padronizada. Afinal, é aquecimento global, então a gente precisa ter um esquema realmente mundial e organizado, padronizado, para você poder chegar de uma forma organizada aos níveis de emissão que a gente quer, que é zero. Outra coisa que acabou sendo falada através dessas organizações em prol do ambiente foi que a COP também acabou sendo patrocinada por exploradores de combustíveis fósseis. Então, muitas empresas relacionadas à área de petróleo e etc. Têm investido na COP para também ter a oportunidade de falarem elas mesmas sobre as suas próprias contribuições em termos ambientais. E aí, essas organizações vêm com maus olhos essas iniciativas, porque são indústrias que prioritariamente estão trabalhando com a queima de combustíveis fósseis, e que não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é que chegue num ponto onde essas emissões sejam reduzidas a níveis zero. Isso é muito importante. O próprio Reino Unido excluiu algumas empresas desse evento depois que uma matéria do jornal The Guardian, que tem um caráter muito pró-meio ambiente, revelou esse tipo de esquema onde empresas exploradores de combustíveis fósseis estavam patrocinando alguns estantes, alguns painéis ali dentro da COP. Então é algo que realmente tem que ficar, tem que ser atento, né? As pessoas têm que ficar atentas a esse tipo de situação do greenwashing, porque realmente a gente está num cenário onde as mudanças climáticas estão batendo na nossa porta, já entraram na nossa casa, na verdade, e que a gente precisa resolver urgentemente. A gente tem, ao longo desses próximos 30 anos de sociedade globalizada, para verificar vários métodos, na verdade, para chegar num ponto de efetivamente reduzir o máximo possível, se não zero, em emissões líquidas de gases do efeito estufa. Não só o gás carbônico, mas também o gás metano, que foi um acordo que se fez durante a COP desse ano. Então, para que a gente tenha um cenário menos devastador com relação ao aquecimento global, a gente tem que tratar desses pormenores também, porque não dá só para ficar no discurso, tem que ter efetivamente ações, tanto de governos quanto de empresas, em prol de reduzir a nível zero de gases que causam efeito estufa e transitar para uma matriz energética que seja mais ecológica e mais renovável. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo aqui sobre a COP26. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aí se você gostou, o que você achou, se você teve mais alguma coisa a acrescentar que você viu ao longo dessas duas semanas. Deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo também. Eu vejo você na próxima. Até mais!